Este é o Segurança Legal, episódio 173, gravado em 4 de outubro de 2018, incidente do Facebook. Neste episódio, vamos falar sobre o último incidente do Facebook que deixou milhões de usuários e serviços vulneráveis. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo hoje um especialista que vai nos ajudar a entender todas as questões envolvendo esse último incidente do Facebook, um convidado especial que é o Vinícius Serafim. Ah, Vinícius, agora o pessoal murchou, cara. O pessoal vai ter um cara diferente. Os caras trouxeram o Zuckerberg pra falar. É. Não, sabe, gente, não. Continua. É esse cara aí que continua sendo o Vinícius, que tá aqui com vocês. Poucos episódios somos nós dois, né? É, tudo bom, Guilherme? Olá aos nossos ouvintes. Tudo bom, tudo pessoal? Tudo bem. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Vocês já sabem, todos os nossos links para redes sociais estão lá em www.segurançalegal.com. A gente também tem o aviso aqui sobre o workshop de lei sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Impactos, Perspectivas e Tendências, que vai ocorrer aqui em Porto Alegre no dia 10 de outubro, das 13 às 17 horas, e está sendo organizado pelo pessoal da Data Privacy Brasil, Bruno Bione e Renato Leite Monteiro. O Bruno Bione virá e eu também farei uma participação mais para o final do evento, para falar um pouquinho sobre alguns aspectos de segurança da informação. O link para a plataforma Simpla, né, que é onde você consegue fazer a compra do ingresso, está lá e com um desconto de 20% para os ouvintes do Segurança Legal. Como aviso também, Vinícius, nós fazemos um pedido aqui para que todos os nossos apoiadores atualizem e ajustem o endereço lá no Apoia-se, pois nós vamos começar a encaminhar agora a primeira leva de brindes para o pessoal. Opa, o que será? Então, quem não estiver com o endereço registrado são caixas de som da JBL Flip 4 personalizadas. Não dá ideia. Vai ficar um pouco fora do nosso orçamento. Né? Sem dúvida. Gostaríamos de dar esse brinde, mas, por enquanto... É muito importante que vocês verifiquem se o endereço de vocês está correto e completo. Né? Isso. Porque como a gente vai fazer, a gente vai usar os endereços que estão lá, não tem como a gente ficar pedindo para cada um endereço. E nós vamos gerar todo o esquema do envio, né, em lotes, né? Então, se tiver endereço errado, vai parar no endereço errado. Então, né, por favor, verifiquem para que a gente não mande nada para lugares onde não vai ter ninguém para receber. A não ser que você não queira o brinde, aí tudo bem, né? Aí tudo bem. O primeiro brinde será para todo mundo. Já o segundo, que vai ser um brinde um pouco melhor, a gente vai distribuir por sorteio. Isso. E aí, com isso, nós só sortearemos entre aqueles que têm o endereço atualizado. Vinícius, eu também queria deixar registrado aqui que o designer que fez o nosso logo, o logo de Segurança Legal, o Rodney Cruz, ele fez uma atualização no site dele, no endereço do site dele, que é rodneycruz.com, está lá já ajustado no nosso site, a gente recomenda. Se você precisar de serviços envolvendo design, a gente recomenda o Rodney Cruz e vocês podem ter uma ideia do trabalho dele pelo próprio logo do Segurança Legal. Tá bom que é o nosso podcast, né? Mas, cara, eu acho muito legal o logo do Segurança Legal. Ele fez um ótimo trabalho. Bem, então se você quiser ir diretamente para o assunto principal, vá para 14 minutos e 18 segundos. Mensagem dos ouvintes? Mensagem dos ouvintes. E logo de cara, olha quem que nós temos ali. O Insider, Hamilton Justino. Insider Hamilton Justino. E aí, Hamilton, tudo bom, cara? Vocês sabem, né, que aqueles que são que apoiam o projeto, eles têm aí uma preferência na leitura dos e-mails. Entra na frente da fila. Na frente da fila. O que que disse o Hamilton? Então, no episódio 165, na criminalização do crime revenge porn, o Hamilton nos diz o seguinte: algumas pessoas já me solicitaram o que fazer nesses casos. Normalmente eu sugiro que não ceda à pressão, não exclua nada e procure uma delegacia imediatamente. Vocês indicam mais alguma coisa? O que, só para ficar bem claro, tá? O Hamilton está colocando aqui, do ponto de vista da vítima de revenge porn, o que ela deve fazer. Então, o que ele normalmente diz é não ceder à pressão, ou seja, não ceder à chantagem que está sendo feita, não tentar remover nada, por mais constrangedor que seja ainda, e procurar uma delegacia imediatamente. E aí, Guilherme, isso aí eu vou jogar pra ti, né, cara? Pois é, a gente teve um avanço nessa questão, porque quando a gente falou sobre isso no episódio, ainda se tratava de um projeto de lei. Agora a lei foi sancionada, é a Lei 13.718 de 2018, que de fato criminaliza a questão do ato do revenge porn, né? Entre as indicações, na verdade são duas respostas aqui. A primeira é, procure um advogado, porque provavelmente o que ele fará como primeira ação será fazer uma ata notarial do conteúdo para provar que aquele conteúdo efetivamente foi publicado, né? E aí depois, num segundo momento, você e o advogado, a vítima e o advogado vão decidir se, né, o que fazer, mas porque com a ata notarial você marca que aquele conteúdo foi publicado e você não corre o risco do ofensor eventualmente apagar o conteúdo posteriormente, né? Que daí você poderia ter problemas para conseguir a prova. Mas é muito difícil dizer o que fazer além dessas questões mais jurídicas e técnicas, porque tem todo um aspecto psicológico que a gente não está preparado para responder, né? Basicamente, o ofendido ou a ofendida, que é muito mais comum, ela precisa compreender que ela não é culpada por isso, né? Sim, o próprio agressor, mas os aspectos psicológicos a gente não tem condições de responder, né, Vinícius? E tipicamente, até vocês percebem isso na fala do Guilherme, tipicamente, quem sofre esse tipo de coisa são mulheres. Tipicamente, não quer dizer que não possa acontecer o contrário. E sim, tem toda uma carga de preconceito, machismo e tudo mais que recai sobre a vítima desse tipo de problema. E aí sim, o apoio psicológico, o apoio dos amigos, da família, é muito importante, principalmente no trabalho, sabe? Não ficar comentando assunto, reproduzindo, né? Mostrando, comentando pelas costas, tipo, que sempre dá a volta, entende? E isso gera a situação que é ainda pior. Pior do que o próprio revenge porn são as consequências dele nos vários ambientes em que a pessoa circula, né? Pela falta de cuidado, pela insensibilidade de quem divide esses ambientes com ela. Então, isso causa um prejuízo ainda maior. Então é bem delicado mesmo. Bem, Hamilton, obrigado pela mensagem, continue sempre conosco aqui. A próxima mensagem, Vinícius, vem do Rodrigo Blasi, que foi aquele ouvinte que nós encontramos lá na WIH. Ele já mandou duas mensagens, a primeira nós já tínhamos descrito, né? E ele termina dizendo nessa primeira mensagem uma frase que eu gosto muito, e sempre eu já recebi esse conselho, né? Ele diz o seguinte: é sempre bom estar perto de pessoas boas, né? E quando a gente se cerca de pessoas boas, as coisas naturalmente meio que começam a acontecer, assim. Então eu gosto muito dessa recomendação que ele dá. Mas ele mandou uma outra mensagem aqui, Vinícius. Na verdade, dois itens aqui na mensagem dele. Quais foram? Vamos lá. Ele diz o seguinte: nas rádios por aí, principalmente aqui no Vale dos Sinos, os locutores recebem e colocam áudio de WhatsApp dos ouvintes pedindo músicas e mandando recados para o programa. Talvez o impacto do ouvinte ouvir sua voz e de demais pessoas fique mais interessante que a leitura das mensagens pela voz de vocês. Acredito que a participação aumentará. Olha só, a gente tem essa modalidade, né? Uhum, uhum. O colaborador e o insider podem nos mandar áudios. E, no entanto, a gente nunca recebeu, né, Guilherme? Uma ou duas vezes, talvez. Uma ou outra vez, né? Acho que teve uma vez o Hamilton mandou. Acho que o Hamilton uma vez mandou. Eu lembro. E, assim, realmente, o pessoal não tem utilizado. Então, vamos aproveitar o ensejo, né, para convidar, fazer chamada aí aos nossos insiders e colaboradores para mandar o áudio. Se quiser mandar perguntas, comentários, mandem o áudio de vocês para nós. Tá? Faz parte das recompensas que a gente coloca lá. E um outro ponto que ele coloca é: ele começa dizendo, essa é uma viagem, mas talvez né, pisque uma ideia adaptada, sei lá. Ele diz assim: o podcast Não Salvo, é o nome do podcast Não Salvo. Também tem sistema de apoio com recompensas. E um dos planos dá a recompensa de uma vez por mês sair para um rolê com os caras do podcast num restaurante, bar para jantar e trocar uma ideia. acho que cada um paga a sua conta. Observei que eles sempre postam fotos do evento e dão uma agitada na situação. Este é o plano de apoio que mais cresce e mais dá retorno para eles, vai entender. Cara, assim, te dizer que eu gostaria... Eu não, o Guilherme acho que tem mais possibilidade de fazer isso, quem sabe, né, Guilherme? Porque ela tá numa cidade maior. Mas a questão do, tem a questão do tempo também. Mas eu adoraria fazer isso, cara, de verdade. Assim, as poucas vezes que a gente pode encontrar ouvintes do Segurança Legal, a gente encontrou o Hamilton uma vez lá em Floripa. A gente encontrou agora recentemente vários ouvintes do Segurança Legal lá em Brasília, quando a gente foi no evento do Ibden. Tu foi no Iris agora esses dias, né, Guilherme? Uhum, em BH, teve um evento do Iris. Tu encontrou gente que é ouvinte. Então, assim, é muito legal quando a gente tem esse contato. A gente curte bastante. Qual é a dificuldade? Eu topo jantar com um ouvinte, não tem galho. Mas tem que vir aqui em 3 de maio. E as opções aqui, tem um churrasco muito bom aqui. Quem sabe na próxima vez que tu estiver aqui em Porto Alegre, a gente consegue avisa, tentar marcar algo aqui com o pessoal da região, né? Eu digo o seguinte, nem como recompensa. A gente, numa dessa a gente até avisa o pessoal, galera, a gente tá indo vamos se reunir, quem tá afim de almoçar aí com a gente ou sair pra jantar. Por que não? Uhum. Podemos fazer. É uma boa. Independente de recompensa, entende? Pra mim seria um prazer encontrar ouvintes aí e a gente trocar uma ideia. É bem interessante. Uau, vamos pensar nisso. Vamos. Ótima ideia. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela tua mensagem. Valeu, um abraço. Continue conosco. O Ivan mandou também nas recomendações ali uma outra mensagem para nós. Melhor, por e-mail ele mandou para nós. E diz o seguinte, parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, Ivan. Como sugestão, que tal falar dos sistemas operacionais alternativos, custom rooms para aparelhos base Android? Vejo muitas pessoas utilizando como alternativas as rooms originais, com objetivos diversos. Umas alegam melhor desempenho, outras ganhar acesso root, etc. Nem todas sabem o que estão fazendo, eu diria que a maioria. Ouvem colegas que se aventuraram, assistem um vídeo tutorial e implementam um novo SO nos seus dispositivos. Obrigado. Ivan, pode ser, cara, só que a gente vai ter que encontrar alguém que tenha uma certa experiência nisso, porque eu te confesso que os celulares Android que eu tenho, eu mantenho a ROM original, tá? Uma delas até tá com jailbreak, que a gente usa para alguns testes, né? Mas quem sabe, né? Se a gente encontrar aí uma coisa fazer bem... Fazer uma análise, né? Vamos dar uma fuçada nisso, ver quem a gente encontra de coisas bem estabelecidas, né? E numa dessas a gente pode bater um papo sobre esse assunto. Obrigado pela sugestão. Obrigado, valeu, Ivan. E a última mensagem é uma pergunta que vem do Ricardo Vinícius. Prezados, alguma previsão para comentarem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados LGDP? Abraço e parabéns pelo seu trabalho. Sim, Ricardo, temos previsão. Então, até como o Guilherme comentou lá no início, a gente está fazendo alguns trabalhos nesse sentido de divulgação, palestras, e a gente tem estudado bastante o tema porque a gente tem clientes, né, que a gente está atuando justamente nessa área. E sim, em breve a gente vai tratar desse assunto, LGDP e quem sabe um pouco aí de GDPR junto. Uhum. A gente tem até alguns convidados engatilhados aí, é provável até que a gente, se der, consiga trazer o Bruno Bione para também... A gente pretende fazer uma série, mas às vezes a gente tem problemas até com convidados e tal, né? Tivemos, na verdade, nessa semana nós tínhamos feito um convite e o convidado, infelizmente, não... Não pôde. Não pôde e aí a gente teve que trocar o tema meio que em cima da hora, mas ainda bem que teve esse tema do Facebook, inclusive que já vamos trocar a trilha, Vinícius. Mandando um abraço para o Ricardo já para falar sobre o tema principal do episódio de hoje. Vamos lá, um abraço, Ricardo. Bem, Vinícius, então, o tema dessa semana, o último incidente do Facebook, né? Dessa vez, não que os outros incidentes não tenham sido graves, mas estão dizendo aí que isso foi bem complicado. Né? Esse pessoal tá, assim, é muito crítico, porque a extensão das consequências desse incidente são bastante grandes. Pode dar um geral aí que já vou entrando nos detalhes. O que tem sido dito aqui, o próprio New York Times falou, disse que foi o maior problema que o Facebook já enfrentou. Eu não acho que tenha sido maior do que Cambridge Analytica, porque a questão da Cambridge Analytica envolveu má fé, né? Então, e nesse caso, não há evidências que o problema tenha sido de má fé, mas sim que se tratou de um erro. Então, nesse caso, como o primeiro, o Cambridge Analytica tem má fé, me parece que é ele que é o mais grave. É a questão de se perguntar o que, que é pior, né? É um problema ocorrido por má fé, com uma consequência média, digamos assim, uhum. ou um problema que aconteceu por um erro humano, né? E a consequência, assim, extremamente alta, entende? Assim, uma coisa, um impacto uhum. extremamente alto. É, claro que a questão da má-fé, da intenção da pessoa fazer, né, com a intenção de fazer algo que não deve, é algo que a gente deve repreender, né? Ou seja, a gente não deve aceitar. Uhum. Uhum. E ao mesmo tempo, ok, um erro humano acontece com a gente, né, Guilherme? Pelo amor de Deus, acontece com a gente. Mas ao mesmo tempo, uma empresa do tamanho do Face e na posição que ela resolve se colocar, é bem delicado esse tipo de erro humano aí que nós vamos comentar. Também. Basicamente, o que aconteceu? Houve a exposição de dados de mais de 50 milhões de usuários. O Facebook vê, a gente já vai falar sobre os aspectos mais técnicos aqui. O vice-presidente de produto do Facebook, Guy Rosen, disse que o ataque foi tão sofisticado que eles podem nunca saber quem o realizou. Eu tenho minhas dúvidas. Não sei se foi tão sofisticado isso, assim. Né? E não. Também se ele foi tão sofisticado. Depois desse incidente, eles acabaram corrigindo o bug e resetaram tokens de mais de 40 milhões de usuários. A gente já vai falar sobre os tokens aqui. Ainda por segurança, mais de 90 milhões de pessoas foram, entre aspas, deslogadas do Facebook, ou seja, eles tiveram que entrar novamente no Facebook por esta revogação, creio eu, né? Uhum. A vulnerabilidade estava presente, segundo o próprio Facebook, desde julho de 2017 e, uma coisa muito importante, o Facebook se negou a dizer por quanto tempo ela foi efetivamente explorada. Eles não disseram que não sabiam, eles se negaram a responder. Olha a diferença. Que é algo bem diferente, que né? É algo e bem que diferente. Toca justamente nessas questões que a gente sempre fala aqui sobre o papel das empresas em divulgar os detalhes sobre os incidentes que elas sofreram, né? A própria uhum. LocalWeb, na data de ontem, só para fazer um parênteses, teve um incidente que deixou ontem, praticamente eles, a tarde toda até a noite, com os serviços indisponíveis e eles, a justificativa deles foi que houve uma instabilidade e creio eu que não vão dar mais informações além disso, né? Uhum. O Facebook ainda falou que não há evidências de que mensagens privadas, informações de cartão de crédito ou posts em nome de outras pessoas foram vistos. O problema também foi para além do Facebook, porque como envolveu os serviços de single sign-on, ou seja, aquelas situações onde você se loga no Facebook e pelo Facebook se loga em outros serviços, há uma chance ainda de que outros aplicativos puderam ter sido acessados, né? Ou seja, não foram só as informações do Facebook, mas não há dados sobre isso também. E uma coisa bem interessante, antes da gente passar para que o Vinícius, o nosso convidado de hoje, Vinícius, comece a falar sobre token, né? Foi muito interessante que o Facebook magicamente começou a bloquear posts de pessoas que envolveram notícias da Associated Press e do The Guardian. Olha sobre só. O incidente. E aí a gente mostra como os interesses dessa instituição são complicados, porque envolve toda essa questão de fake news e de repente a gente entregar para o Facebook o controle de notícias falsas, né? E de repente eles começam a bloquear mensagens que atingem a própria imagem deles, só que mensagens absolutamente verdadeiras, né? Uhum. E aí depois eles disseram, não, mas foi um erro, né? A gente bloqueou isso por um equívoco, porque como muitas pessoas começaram a postar, o nosso sistema identificou isso como uma notícia falsa, enfim. Diz muito sobre a forma como eles estão lidando com o incidente. Dito tudo isso, Vinícius, eu acho que antes da gente começar a falar sobre o incidente em si, como envolveu a questão de tokens, eu acho que seria importante você falar um pouquinho sobre tokens e depois falar um pouquinho sobre single sign-on, para a gente começar a entender o que houve. Tá, perfeito. Bom, um grande problema que a gente tem na área de segurança como um todo, assim, para qualquer coisa envolvendo segurança da informação, é a questão da identificação ou seja, que assim, a autenticação, né? A autenticação e a autorização nos sistemas, tá? Então, basicamente, se autenticar é você conseguir provar para o sistema que você é uma determinada pessoa, tá? No caso, um determinado usuário. E, como consequência, como você é aquele usuário, tem uma segunda etapa, cada vez que você vai fazer um acesso num sistema ou num recurso computacional qualquer, vai ser verificado se você, já identificado, já autenticado, tem autorização para acessar determinado recurso, certo? Então você vai entrar no sistema, você se autentica. Se autenticou, a partir daí, tudo que você vai tentar fazer lá dentro vai ser feita uma verificação se você tem acesso, que é a etapa de autorização. Certo. Bom, quando você se autentica, para que o sistema saiba que você está autenticado, e tem várias formas de fazer isso, mas em serviços web, tipicamente, o que se faz é gerar um token, que é uma informação... O token pode ser mais complexo que isso, tá? Mas, em essência, ele pode ser uma informação completamente randômica, tá? O mais simples, né? Certo. Uma informação completamente randômica, e daí tem que ser randômica mesmo, porque você não pode conseguir adivinhar ela ou prever que vai ser o próximo token daquele usuário e coisas desse gênero. Uhum. E aí esse token fica armazenado num cookie no teu navegador, e cada vez que você vai acessar o site, o seu navegador apresenta aquele cookie, e aí ele verifica aquele valor, diz, esse valor aqui é um token que eu gerei para autenticação do Vinícius. Então, significa que é o Vinícius que tem esse token e é o Vinícius que está autenticado. Eu não preciso... ele guarda essa informação também para comparar tantas vezes quantas você se logar. Eu não preciso fornecer de novo meu usuário e senha. Tá? A mesma coisa acontece com o teu aplicativo mobile. Já que a gente está falando de Facebook e envolve o aplicativo mobile do Facebook, vocês já vão entender o porquê. Quando você instala o Facebook no seu celular e se loga a primeira vez, você tem que botar usuário e senha. Uma vez que você botou o usuário e senha, você se autenticou junto ao Facebook, ele vai gerar um token, e vinculado a esse token vai ter permissões de acesso full na tua conta, entende? Porque é o que tu vai gerenciar a tua conta usando o teu aplicativo. Então, esse token ele é armazenado no teu celular. Notem que as permissões elas podem variar de token para token, embora o usuário seja o mesmo. Ah, eu dou exemplo para vocês. Quando vocês vinculam a conta do Face com um aplicativo, você pode escolher que permissões você vai dar para aquele aplicativo. Uhum. E aí, um aplicativo que me avisa no aniversário dos meus amigos. Tá, tudo bem. O que esse aplicativo precisa? Ele precisa saber ter acesso aos dados dos meus amigos. Ok. Então, no momento que eu permito isso, ele vai gerar um token para esse aplicativo. E esse aplicativo vai acessar minha conta do Face como se fosse eu, usando aquele token, até que eu invalide esse token algum dia. E ele vai ter as permissões estão vinculadas àquele token, envolve apenas visualizar, por exemplo, os dados pessoais dos meus... Só apenas, né? Mas os dados pessoais dos meus amigos. Então você pode gerar tokens com permissões, com conjuntos de permissões diferentes, para o mesmo usuário, entende? Você pode ter, pode ter isso. Então, essa é a ideia do token que a gente utiliza de autenticação. Quem está habituado... Os programadores estão muito habituados a utilizar isso. Sim, não, é normal. Não vai ser novidade, né? Tu tem que usar isso, porque assim, no mínimo, tu usa um token dentro de uma sessão, entende? Você se loga num sistema e você tem que, de alguma maneira... saber que existe uma sessão a qual as requisições que você está fazendo HTTP e tudo mais estão vinculadas, que não existe controle de sessão no HTTP, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe nesse momento. Mas o que acontece então? Tem essa questão do token, e tem a outra questão que é o que vai aumentar o potencial impacto desse problema com o Facebook, que é que o Facebook resolveu, além de fazer o que ele já faz, né, se apresentar como uma rede social e blá blá, conectar pessoas, aquela coisa toda, ele tornou se mundo melhor. Tornou melhor. Ele se apresenta como uma entidade confiável, ou que, para quem quiser confiar, né, para fazer a autenticação de usuários, ou seja, ele autentica usuários perante terceiros. Isso é um serviço que a gente chama de single sign-on. A ideia fundamental é: você se loga num lugar só, nesse caso no Face, mas notem que o Google faz a mesma coisa, Eu não lembro se o Twitter te dá essa possibilidade também, mas o Google e o Facebook são de longe os mais comuns. E aí você cria tua conta no Face, e aí você vai usar um outro site. Um outro site que não tem nada a ver com o Facebook. Tá? O Trello. O Trello, por exemplo. Você pode se logar no Trello com sua conta do Facebook. Então, o que acontece? O Trello, ele se integra com a API do Face e ele utiliza, então, o Facebook como uma entidade que pode autenticar vocês perante o Trello. Entende? Uhum. O Facebook, ele passa a ser o intermediário confiável por ambas as partes. Ou seja, o Trello confia que o Facebook não vai dar acesso à conta do Vinícius, senão para o Vinícius, né? E o contrário também. Eu também confio, eu como usuário também confio, que o Facebook não vai fazer nenhum acesso à minha conta que não seja eu querendo usar as minhas credenciais, tá? Só uma correção, eu acessei o login do Trello aqui, ele permite só fazer o login com o Google, com o Facebook, não tem essa opção. Mas a explicação... É. Pois é. Sim, é. Não, mas a explicação segue vale, igual, né? É a mesma. E vale pro, é a mesma coisa no Google. Tá? É a mesma coisa pro Google. Certo. Então ele passa... E notem que esse tipo de situação, o single sign-on, é algo que a gente vê no mercado há muito tempo sendo propagandeado nas soluções. Né? Quando você, por exemplo, implementa um AD, um Active Directory na sua empresa, né? E você começa a integrar tudo com o AD... Qual é a ideia? O usuário se autentica uma vez quando ele se loga e depois ele está automaticamente logado em tudo que ele entrar. Uhum. Em tudo que está integrado a esse AD. Então você tem esse mesmo processo ali. A ideia é que você se loga num lugar só, com um usuário, com uma senha, que em tese, como é uma só, tu vai escolher uma senha muito boa. Eu digo em tese porque isso em geral não é verdade. Uhum. E aí você se loga em qualquer serviço com aquela senha. Bom... Antes da gente entrar no problema do Face especificamente... Ah, tá. Eu aproveito para perguntar para vocês. A vantagem dessa solução de single sign-on, acho que é clara, né? Você não tem que gerenciar um monte de senha. Mas qual é a desvantagem que a gente tem? A desvantagem que a gente tem é que todos os ovos estão na mesma cesta. Uhum. Se alguém descobrir aquela uma senha, se alguém comprometer a entidade, seja o Facebook, Google ou a AD da tua empresa, né? Que é responsável por fazer esse processo de autenticação perante todos os teus sistemas, o que vai acontecer vai ser que todos eles serão comprometidos de uma única vez. Tá? Então, esse é o problema do single sign-on, tá? Esse é o grande problema dele. Tem uma vantagem por um lado e tem uma desvantagem bastante grave por outro. Então, esse é o geral da coisa, tá? Aí vocês já vão mais ou menos entendendo o que a gente vai entrar aí na questão do Face. Bem, Vinícius, então, já entrando na questão do incidente em si, basicamente a gente teve três bugs distintos e um deles que afetou a funcionalidade View As do Facebook, né? Na verdade, quando o Face diz que foi uma coisa complexa, tá? Eu quero acreditar que eles estão... Sofisticada. É. Eu quero acreditar que eles estão considerando isso dessa forma por causa da combinação de vulnerabilidades, tá? Que é uma coisa que quando a gente faz análise de risco ou levantamento de vulnerabilidades num aplicativo mobile, por exemplo, ou de uma rede, etc., a gente chega lá para o cliente e mostra, olha, tu tens este problema aqui. Esse problema sozinho, ele não vai te gerar nenhum impacto, mas se ele for combinado com este outro, com este outro, com este outro, tu vai ter um impacto e vai ser grave, então tu tem que resolver ele, tá? E aí o que acontece frequentemente? Assim, não, isso aí não vai acontecer, qual é a chance de combinar tudo isso e blá, blá, tá? Bom, isso acontece e agora com o Facebook aconteceu exatamente isso. Foi uma combinação de vulnerabilidades, tá? Então, qual foi, vamos assim, da primeira até a terceira? Qual foi a primeira vulnerabilidade? Quando se utiliza a funcionalidade, se utilizava, eles tiraram, resolveram o problema já, né? Há uma funcionalidade no Facebook, que em inglês é View As, em português deve ser Ver Como, mas não sei se é traduzido literalmente assim. Eu também não sei, eu uso meu inglês. Ou Acessar Como, eu não sei, eu não vi em português como é que tá. Mas quando se usa essa funcionalidade, cujo objetivo é tu verificar como uma página no Face seria vista por um amigo do amigo, por exemplo. Tá? Então, quando tu usa essa interface deveria ser, como nas palavras do próprio Na verdade, são do próprio Pedro Canuati, que é o VP Engineering Security and Privacy do Facebook. Ele diz que essa interface ela deveria ser read-only. Uhum. Então você... Ou, na verdade, ele usou view-only em vez de read-only. É, view-only, ou seja, só poderia ver. Tá. Não poderia fazer nenhuma alteração nessa interface. Tá? Só que essa interface, ela trazia nela a possibilidade de tu fazer um upload de um vídeo. Tá? Apesar de ser uma interface view-only, ela incorretamente trazia os campos para te fazer o upload de um vídeo lá pro, pro Facebook. Tá? Uhum. Esse é o primeiro problema, esse é o primeiro bug. Tá? O segundo bug, esse vídeo uploader, tá? Que ele, ao entrar em função, ao ser carregado, tá? Ele gerava um token de acesso, tá? Que tinha as permissões, todas as permissões, as mesmas permissões do mobile app. Ou seja, era um uploader, um vídeo uploader, um plugin, vamos chamar assim de upload de vídeo, tá? Em que ele, em vez de gerar um token de acesso limitado para algumas coisas, ele gerava o mesmo token de acesso da aplicação mobile. Tá. Ok? Então, gerava um token de acesso que tinha permissão completa na tua conta. Esse é o segundo bug. Uhum. E agora, que rufem os tambores... Então, o terceiro bug é o seguinte, cara. Isso aqui é muito comum. E eu, antes de ver isso aqui, eu falei pro Guilherme, Guilherme, quer ver que aconteceu uma coisa assim, assim, assado? E não é que aconteceu, cara. Foi exatamente isso. Quando tu abre essa página Vue.js e tu olha o perfil de alguém usando essa página, aí o vídeo uploader é carregado e ele gera o token de acesso pro aplicativo mobile de forma incorreta. Segundo bug. O terceiro bug... Ele não gera o token para tua conta. Ele gera o token para a conta de quem tu estás vendo. Uhum. Ou seja, tu ganha... Certo. Sem ter que passar pelo processo de autenticação, tu ganha um token com acesso full, o mesmo acesso do aplicativo mobile, da conta da pessoa que tu estás vendo a página. Uhum, certo. E aí a coisa... aí acabou, né? Acabou a segurança. Uhum, porque no momento que você consegue pegar o token, mas não pega a senha, sim, mas pega o token que te dá acesso à conta. Pronto, acabou. Você não precisa ter a senha. Você pulou a etapa de autenticação e posterior geração do token. Você consegue pegar diretamente o token da pessoa por causa desses três bugs. Certo. Onde é que a coisa fica pior? Qual é o pior? É que o Facebook se apresenta com uma solução, como eu coloquei antes, de single sign-on. Para, eu não sei se milhões, mas milhares de aplicativos, com certeza. Em que você pode se logar usando o Facebook. E isso falando das coisas, dos aplicativos conhecidos, né? Porque a gente pode ter. Você pode ter um sistema na sua empresa, por exemplo, que você decidiu. Para ser cool, tá, me perdoe a piada, mas se eu decidi para ser cool, você decidiu vincular com o Face para o pessoal poder se autenticar com a sua conta do Face. Tá? A gente não recomenda que você faça isso na sua empresa, mas... Aí, então, todo mundo, um monte de gente faz isso. No momento que aparece esse bug, esses três bugs lá no Face, que ultrapassa que pula a etapa de autenticação com usuário e senha, e o cara consegue direto um token com acesso full à tua conta, ele pode começar a utilizar esse acesso full que ele tem para acessar outros serviços nos quais você se logou com o Facebook. Uhum. Porque a cesta de ovos de ouro, ela foi comprometida. Mesma razão pela qual... Quando a gente fala nos episódios 97, por lá, que a gente fala sobre a questão do Estado ter uma base de chaves criptográficas em algum lugar para ele poder abrir as comunicações quando ele precisar, mesmo quando vem essa ideia, é exatamente pela mesma razão que a gente não pode fazer isso, entende? Se fizer uma base dessas, não tenha dúvida, ela vai ser comprometida e quando for comprometida, as consequências são... O impacto, né? Exato, o impacto é gigantesco. E no caso do Face é exatamente isso, não é só a conta do Face. É a conta do Face e todas as contas que são de acesso em quaisquer outros aplicativos pelo mundo afora que fazem a autenticação do usuário através do Facebook. É, mas das pessoas que foram afetadas, né? É algo automático, né? Porque daí não é algo automático que deixou abertas as contas de todo mundo. Você precisaria, e aí tá o problema que o Facebook não informou, porque certamente eles têm essa informação, né? Tá, mas eu não entendi o que dizer com deixar que é automático. Alguém tem que explorar nesse sentido que quer colocar? Exatamente, alguém tem que explorar. Só para concluir, justamente isso que o Facebook não colocou, porque eles têm essa informação, que é quais dessas contas foram exploradas, porque ele tem como saber, né? Ele provavelmente tem como saber quais contas foram exploradas. E ele não disse isso. Por segurança, resetou a conta de todo mundo, mas a gente não sabe quantas foram exploradas. Não, mais ou menos. Assim, tem duas coisas que eu coloco, Guilherme. E pra mim, sim, não tem... Assim, eu desconsidero essa questão do automático, entende? Ah, que não é automático. Não, ficou todo escancarado, sim. Quem quisesse um token da tua conta, bastava acessar a tua conta e acessar lá com Vue.S e pegar lá o token geral pra tua conta. Tava escancarado, sim. Tá? E esse é o primeiro ponto, assim. E segundo, que de certa forma o Facebook listou quem foi, acabou listando, né, de uma forma, não que ele fez uma lista na internet com todos que tinham sido, todas as contas comprometidas, mas eles, num primeiro momento, eles bloquearam, não, eles invalidaram os acessos de 50 milhões de contas. Justamente porque eles detectaram que essas contas haviam sido comprometidas ou suspeitavam que elas haviam sido comprometidas. Né? Então, em alguns, até se não me engano, na Wired, se fala em 90 milhões de contas. Né? O que o Facebook coloca é o seguinte, para proteger a conta, isso aqui está no... Está no Security Update que o Facebook divulgou e que vai estar lá nos show notes, tá? Para proteger a conta das pessoas, nós consertamos a vulnerabilidade. Nós também resetamos os tokens de acesso. Resetar é o seguinte, é invalidar todos os tokens. Tá? Então você vai perder o acesso, quem teve a conta afetada vai perder acesso, por exemplo, no aplicativo mobile, vai ter que se logar de novo para gerar um novo token, nesse sentido. Tá? Então eles invalidaram um token de quase 50 milhões de contas, que eles sabem... Isso é na palavra deles, tá? Nas palavras deles, que eles sabem que foram afetadas e também tomamos um passo de precaução, né? E resetamos tokens de acesso de outras 40 milhões de contas que foram acessadas através do Vue.S, tá? Então, sim, por precaução. Isso, aí fecha os 90 milhões de contas que é Wired. Colocou, então, que eles resetaram os tokens. Então, significa que você vai ter que se logar de novo nos aplicativos, aquela coisa toda, autorizar tudo de novo. Então, eu não sei... Fale. Não, eu queria dizer, eu não sei se o Facebook fez isso, eu acho que não, mas ele deveria avisar todo mundo, olha, recebemos aqui... Ele avisou através de um banner no aplicativo e no site para quem foi atingido. E o que existe, o que aparece é um security update, assim, e dizendo o que aconteceu. Eles fazem esse aviso, sim. Então, tá, nesse sentido, tá tranquilo, assim, sabe? Agora, eles não quiseram dizer, eles não quiseram dizer sim. Desde quando que essas três vulnerabilidades em conjunto vêm sendo exploradas. Eles não dizem isso. E o impacto disso é muito grande, porque você não tem só a conta do Facebook comprometida. Você tem só a conta do Facebook e quaisquer outras contas de quaisquer outros serviços nos quais você se logou com o Face. Então... por isso que não é aquela velha ideia entre o embate entre conveniência e segurança, né? É claro que talvez seja melhor isso do que a pessoa utilizar a mesma senha. Talvez não, com certeza é melhor isso do que a pessoa utilizar a mesma senha para todo e qualquer serviço. Como as pessoas não têm essa... não conseguem, por exemplo, baixar um gerenciador de senhas e utilizá-lo de forma eficiente ou eficaz, né? Ou colocar isso nos seus processos do dia a dia, como a gente faz, né? E todo aquele que usa um KeePass, por exemplo, que é o software que a gente recomenda, sabe que você tem um fluxo diferente. O KeePass tem que estar sempre aberto, você tem que ficar incluindo tudo ali, você tem que fazer uma manutenção naquilo, né? Tem que ter uma senha boa do KeePass, tem que sincronizar o KeePass entre todos os seus... dispositivos, você pode estar longe do seu computador e precisar de uma senha, você tem que dar um jeito de resolver isso. Então é um processinho que é complicado, né? É, e você tem serviços como, por exemplo, o LastPass, né, que oferece de uma maneira online e tudo mais. É um serviço que também é passivo de sofrer esse tipo de ataque. Sofreu, já aconteceram problemas de segurança com LastPass. Mas ele só faz isso, né? Isso, eu ia dizer. Só que tem uma diferença muito grande aí. A diferença que tem é que uma coisa é você usar o LastPass, que é um serviço feito por uma empresa cujo objetivo é só atender essa questão de guardar senha e tudo mais. Né? Especializado nisso, entende? E é diferente de uma rede social que resolve se colocar com uma solução desse nível. O que eu acho sobre o Facebook, nessa questão, é o seguinte: o Facebook, o interesse do Facebook ao usar o Single Sign-On é muito simples. É ele saber quais os sites que você acessa, quais os serviços que você acessa, porque ele sabe disso, né? Ele sabe que você acessou o serviço XYZ com base no Single Sign-On. Então, além de ele ter todas as informações que ele já recolhe usualmente e vender isso e monetizar isso, ele tem mais uma informação que é muito valiosa para saber quais os serviços que você utiliza. Então, se você é um cara, né, sei lá, um cara de TI, ele vai ver, ó, o cara usa o Trello não, porque a gente não já tem, falou a gente já viu que não, mas, não é, mas ele não usa o serviço X, ele usa o RP não sei o que, ele usa o serviço de senhas não sei o que lá e tal. Então você consegue aprimorar muito mais o perfil da pessoa, né? Basicamente é isso. E é por isso que eu não uso. E não uso nenhum serviço de single sign-on, mas por isso que eu me nego a usar, né? É uma coisa delicada, porque eu também não uso nem do Google, nem do Face. Eu tenho um usuário, uma conta para cada serviço. Com sua própria senha, uma senha forte, aquela história toda. Mas isso, cara, pro usuário regular, é muito delicado, sabe? É muito chato ele ter que gerenciar isso. Então, o que ele faz? Ele acessa com a conta do Face, acessa com o Google. A grande vantagem que a gente colocou antes é que ele pode sim ter um único usuário e uma única senha, entende? E isso ele pode permitir que ele tenha uma única senha muito boa. E se isso acontecer e a empresa fizer direito o trabalho dela, ok, é mais seguro do que o usuário usar a mesma senha que é canto, como tu falou. Só que me parece que esse papel, ele deve ser mais numa LastPass da vida, eles não fazem um single sign-on, né? Eles fazem um repositório, uma base de senhas, né? De credenciais de acesso. Eles não chegam a fazer single sign-on, mas isso é mais para uma empresa que se especializa. Não, olha, nós fornecemos serviço de single sign-on. Tudo que a gente faz é voltado para isso e a gente toma todo o cuidado, né, na página, no site, etc. Daí eles não têm risco de um recurso como ver a página do perfil social do fulano como se fosse um amigo do amigo. Eles não têm o risco de uma página dessas dar acesso a sistemas que não tem nada a ver com aquilo, entende? Sim. Então, não, e tem um outro problema ainda do Facebook, que é o seguinte: além dele saber todos os lugares que você vai, né, e acessa via o Facebook, você cria uma dependência do usuário ao Facebook que pode não conseguir sair do Facebook, porque ele vai perder ainda o acesso a todos os outros serviços que ele usa e eventualmente vai ter que criar uma nova conta ou perder aquele acesso, vai ter uma dificuldade para migrar. Ou seja, você ainda mantém o usuário dependendo do Facebook, para além da dependência psicológica que eles já criam, e a gente já falou aqui muitas vezes, essa dependência técnica que é: ele é o meu provedor de single sign-on e eu não posso sair do Facebook. Exato. Perfeito. Então... tem aqui uma outra questão sobre as multas, né? Aí o pessoal já começou a falar, porque a multa pode chegar até 1,63 bilhões de euros, né? Que seria 20 milhões o que a GDPR coloca, né? Ou 4% do faturamento. Então eles fizeram essa conta aqui dos 4% do faturamento. Só um detalhezinho sobre a GDPR aqui, eu tô com a versão de português de Portugal, da GDPR, né? Eles falam aqui, inclusive, em coimas, que seria um sinônimo para multas, né? O português de Portugal usa coimas. Você tem lá no artigo 83, que é o estabelecer as condições gerais para aplicação de coimas, você tem alguns critérios, alguns requisitos, né? Então você tem duas possibilidades de multa a depender do tipo de violação. Uhum. Uma primeira, que seria 10 milhões ou 2% do faturamento, que seria o artigo 83, número 4, e tem as suas condições específicas. E quando a violação for mais grave, no sentido de violar, por exemplo, princípios, a multa fica maior, que daí é o 83, número 5, que seria 20 milhões, ou 4% do faturamento. É interessante porque a GDPR fala sobre maltratamento de dados, certo? Uhum. Isso não foi propriamente um maltratamento de dados diretamente. O que houve aí foi uma falha de segurança. Sim, é um... Só que como a vulnerabilidade, como essa falha de segurança, como essas vulnerabilidades permitiam o acesso a dados pessoais, você tem a violação de um dos princípios da GDPR, que também estão na nossa lei de proteção de dados, que é o princípio geral da segurança. Diz lá o artigo 5º, letra F da GDPR, né, que o princípio da segurança, né, envolve que os dados sejam tratados de uma forma que garanta a sua segurança, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição e danificação ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas adequadas, entre aspas, entre parênteses, integridade e confidencialidade. Ou seja, a partir de um momento em que você permite que os dados sejam acessados sem autorização, ofendendo a confidencialidade, portanto, você tem uma violação do princípio da segurança, que é o que leva a essa multa aí de 20 milhões ou 4% do faturamento. E, Vinícius, para terminar essa parte, já vamos nos encaminhando por fim. A gente estava montando a pauta ontem aqui, eu até anotei exatamente que eu vou ler esta frase aqui que eu escrevi antes da gente ver o que aconteceu hoje, né? Que é o seguinte: aposto um chope que a Comissão de Proteção de Dados do MPDFT, do Distrito Federal, vai entrar no jogo. Aí, um dia depois, né, hoje, portanto, saiu a notícia que a Comissão de Proteção de Dados lá do Ministério Público do Distrito Federal instaurou um inquérito civil público para apurar a extensão dos danos possivelmente decorrentes da invasão do Facebook. A nossa imprensa, terrível como não colocou o link aqui, ela se referiu à portaria que abriu o inquérito, mas ela não colocou um link para a portaria, ou seja, eu procurei aqui, a gente não vai conseguir saber exatamente quais são os termos da portaria. Mas a nossa imprensa adora fazer isso. Eu estava procurando, por exemplo, as notícias aqui sobre a sanção da nova lei para descobrir qual era o artigo da lei do revenge porn, né? Eles se referem à lei, citam artigos da lei, mas não colocam o número da lei. Ou seja, ele não te informa. A nossa imprensa gosta muito disso, não te informa. Então, apenas aí para registrar também que o Ministério Público, porque eles vão, a preocupação deles nas notícias que estão colocando aqui, que isso ocorreu antes, né, uma semana antes das nossas eleições, e que isso eventualmente poderia ser utilizado para capturar contas e para atuar na questão. Eu acho que talvez eles tenham exagerado um pouco aqui, dando... Assim, eu acho que mesmo que isso tenha sido feito, o impacto é menor do que já tem acontecendo. Do que já está acontendo nesse momento. Sim, com bot, com notícias falsas e aquela coisa toda. Uhum. Sim. Exatamente. Tá, vamos supor que sim, alguém estava usando isso e não sei de que maneira. Fazer posts. Mas aí as pessoas perceberiam, né? Isso teria vindo à tona. Ó, estão aparecendo posts aqui do sei lá, não vou dizer. Mais ou menos. Porque tem, ninguém, assim, né? Mais ou menos, que tem muita gente que autoriza aplicativos na sua conta do Facebook e permite que esses aplicativos façam posts em seu nome. Isso é extremamente comum. É. Sim. E daqui a pouco, não sei, não é de se espantar se a pessoa não se dá conta. Né, que certos posts estão sendo feitos na conta dela. Então, eu até admito a possibilidade desse uso, entende? Mas não sei se isso, frente ao que a gente está vendo aí, considerando em termos de eleições, se isso seria uma significativo, né, perto do que a gente está vendo. Né? Então... Mas eu acho que isso teria virado notícia, sabe? Teria vindo à tona, principalmente nesse momento de polarização, que está todo mundo super atento em redes sociais, no que está acontecendo. Eventualmente alguém... tem notícias aqui, começaram a aparecer notícias no meu feed, como se eu tivesse postado, sei lá. Não, não, mas não acredito que seja esse o caso. O problema me parece ser outro aqui em relação ao que disse o Ministério Público. Como conclusão, Vinícius? Cara, como conclusão, falhas de segurança acontecem. Ah, acho que nesse caso aí está claro que foi um erro, não foi algo malicioso, algo que a gente fez de propósito, pelo menos não parece, né? Uhum. Mas vai que alguém está cooperando com a NSA e fez isso de propósito. Mas eu acho, eu não, isso para mim é um erro humano, é uma desses bugs que aparecem e a gente tem ali uma sequência de bugs ali que chegam no resultado final que foi dado. Uhum. Acho que o maior problema seja que não tanto do Facebook tem direito de oferecer o serviço que ele quiser, em tese, né, Guilherme? Com certos limites aí. Ele pode, se ele quiser atuar como single sign-on, tá aqui meu serviço single sign-on. Quem quiser pode usar, tá aqui a API e tudo mais. Mas eu acho que daí por parte de quem desenvolve sistemas, quem oferece soluções na internet e tal, tem que pensar bem se quer usar uma plataforma de uma rede social, né, como sendo a sua a entidade máxima, digamos assim, para autenticação. Uhum. Que ao fazer isso, está dizendo, olha, o controle de acesso, o controle de autenticação da minha aplicação, estou entregando para o Face. O Face é que vai se virar com essa questão. E quem me uhum. disser que tem acesso, eu vou dar acesso aqui às informações. Então... Certo. Eu vejo mais em sentido de tomar cuidado quem desenvolve, quem oferece serviços, tomar cuidado com essa vinculação, se ela é realmente necessária, se não tem um outro jeito melhor de fazer, se não tem de repente um serviço especializado nisso, e não uhum. serviços que por causa de uma funcionalidade, vamos dizer assim, extremamente simples, né? Para uhum. você ver o perfil de uma outra pessoa como se fosse um amigo do amigo, coisa assim, botar em risco as credenciais de acesso ao teu sistema. É. Então, isso é bem delicado. É que quanto mais complexos são os sistemas, mais probabilidade de ocorrência de vulnerabilidades, de incidentes você tem em face da complexidade, né? O Facebook se torna cada dia mais algo muito complexo, então eu tomaria esse cuidado aí, porque às vezes a escolha pela conveniência nem sempre, ou quase sempre, não é o melhor negócio, porque você tem riscos aí também que são associados. Recomendações que a gente tenta fazer, mas nem sempre consegue, né, Vinícius? Mas especificamente nesse caso, você tem uma recomendação direcionada aqui para o caso. Sim, sim. Eu tenho a recomendação de uma extensão da própria Mozilla, tá? Que é o Facebook Container. Então, se você usa a internet com o Firefox, navega a internet usando o Firefox, você pode instalar o Facebook Container, e o Facebook Container, o que ele faz é limitar a capacidade do Facebook de rastrear você à medida que você navega por outros sites. Uhum. Então, fica legal aí a minha dica do Facebook Container, vai estar lá. Claro que você pode pesquisar lá nas extensões, pesquisar, escrever Facebook Container, vai aparecer lá, mas também vou deixar o link para a página da extensão aqui no show notes. Tá. A minha recomendação é fora disso. Eu ouvi ontem um podcast deixa eu tô abrindo aqui, do Instituto CPFL, que ele transforma em podcasts os programas de TV que é do Café Filosófico. Então, tem coisas muito legais, assim, que eles colocam ali, e o último que eu escutei, não tem números episódios, eu tô vendo aqui, né? Que é o Freud, a sociopatologia da vida cotidiana, com o Renato Mezan. Eu acho que ele é um psicanalista, e eu gosto muito quando os psicanalistas tentam fazer essa análise mais social, assim, enxergar ou tentar ver as tendências da nossa sociedade atual. E basicamente ele coloca, citando inclusive aquele livro clássico da Hannah Arendt, que é A Banalidade do Mal, que falava sobre um dos nazistas lá, que um dos últimos a serem julgados, se não o último a ser julgado, que foi capturado na Argentina, inclusive, numa operação bem, né, estranha, assim, mas levaram o cara para ser julgado, e enquanto ele estava sendo julgado, perceberam que ele era um cara absolutamente normal, que ele era um burocrata, e que tratava, que ele foi um dos responsáveis pela solução final, que era levar os judeus para a Câmara de Gás, a questão logística disso era o que ele trabalhava, viram que ele era um burocrata normal, assim, que tratava como se estivesse fazendo o trabalho dele, e a partir disso, esse psicanalista ele coloca uma ideia de como o ser humano tem esses impulsos violentos, né? Esses impulsos de a todo tempo querer atacar o próximo, né? E esses impulsos são sempre, ou deveriam ser né, sublimados, digamos assim, por uma série de meios, mas principalmente pela própria civilização, ou seja, é a sociedade em si que nos impede de atacar uns aos outros por meio dos seus instrumentos. E que basicamente o que a gente vê é que quando a civilização começa a falhar, você começa a ver o retorno desses impulsos violentos e tal, e creio que seja uma boa explicação assim, para muitas das coisas que a gente vê na atualidade, mas uma explicação psicanalítica e sociológica aí dos próprios males do que o ser humano tem predisposição para tratar, né? Ou para colocar contra o seu próximo. Certo, Vinícius? Certíssimo. Bem, então nos despedimos aqui, deixando um abraço para todos os nossos ouvintes e nos encontramos agora no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast é mantido com a contribuição dos insiders Christian Franzen, Anderson Barros, dos colaboradores Horácio Safami, Eric Tawil e dos participantes Lauro Ítalo e Guilherme Pedroso. E damos também as boas-vindas aos novos participantes Alexandre Dillenburg, Carlos Alberto, Eduardo Góes e Leonardo Dornelis, além de diversos outros que estão listados nominalmente no nosso site. Contribua você também com Segurança Legal e acesse apoia.se/segurançalegal.